Com você, neguinho do cacheto! Tamo aí! Devagar e sempre! Obrigado pelo convite, irmão! Vamos nessa, na maciota! Eu que vou... Na maciota eu tô chegando, passando de despercebido. É o bonde do silêncio, trampo. Olha os progressos fluindo, cada vez mais a milhão. Deus é pai e não padrasto, pra qualquer situação. Sei que ele tá do meu... Então corta o foguete verde na pista. Mais de 200, as piranhas tão concedidas. Já da ciroca que é do momento. Ela sabe que nós é foda e tem disposição. Vive na loucura, mas não nunca na emoção. Ela sabe que nós é foda e tem disposição. Vive na loucura, mas nunca na emoção. Mas nunca na emoção, mas nunca na emoção. Ele caiu down, ele caiu down, ele caiu down, é de coração. Só quem tá gostando faz barulho, mas tem que ser de coração, valeu? Ele caiu down, ele caiu down. Na maciota eu tô chegando, passando despercebido. É o bonde do silêncio, trampo. Olha os progressos fluindo, cada vez mais a milhão. Deus é pai, não padrasto. E pra qualquer situação, sei que ele tá do meu lado. Então corta o foguete verde na pista, mais de 200. As piranhas tão com sede, só traz a siroque que é a do montão. Ela sabe que nós é foda e tem disposição. Vive na loucura, mas não. Ela sabe que nós é foda e tem disposição. Vive na loucura, mas nunca na emoção. Mas nunca na emoção. Mas nunca na emoção. Ele caiu down. Ele caiu down. Ele caiu down. Ele caiu down. É de coração. É de coração. Velho segue o pau. Velho mano dom. Desse jeito, muito obrigado pelo convite, valeu? Você é louco, eu que agradeço. Faz barulho aí, só quem tá gostando de verdade. É nóis. Tamo junto, moças. Pra cima. Valeu.